Quantas histórias de morte e horror, quantas são as vidas que a pinga levou. Bebida barata, você bebe, ela mata. Muita gente fala que sabe beber, pensamento errado que o diabo põe em você. Muita gente bebe pra esquecer os problemas e acaba gerando outros. Às vezes é só um desempregado, depois vira um desempregado e doente. Às vezes é uma pessoa triste, depois fica triste e deprimente, deprimente, deprimente. 30 de maio, 99, 9 horas da noite, eu vi a televisão. De repente uma notícia que abalou meu coração. Seu tio tomou um tiro e tá caído lá no chão. Eu não acreditava, não sabia o que falar. Minha mãe acordou, começou a chorar. Foi nesse momento que eu entendi. Doses de ping, discussão, o resultado tava ali. Não lembro muito bem, mas saí pela rua angustiado, fui até o local. Minha mãe nesse momento já tava passando mal. Eu olhei o meu tio caído ali no chão, numa poça de sangue, já não batia o coração. É deprimente, parceiro, é triste demais ver um parente entre quatro castiçais. É sempre assim que acontece quando bebe, pira, faz umas paradas que até o cão duvida, fica mal sem ser. Se cresce pra valer, e é aí que acontecem as tragédias. Quantas velas são acesas por causa dessa droga? Me diz quem é feliz bebendo a toda hora. 28 de idade, ele foi cedo embora. O álcool tirou mais uma vida e agora ninguém quer se conformar, mas então fazer o quê? Seu filho de 2 meses ele não viu crescer. Como sempre é foda, assim que é. Esteja em paz, José Marcos, aonde estiver. Estamos seguindo na humildade com fé. O álcool tirou mais uma vida. Uma dose de pinga destrói muitas famílias. O álcool tirou mais uma vida. Quem vai ser a próxima vítima? O álcool tirou mais uma vida. Uma dose de pinga destrói muitas famílias. O álcool tirou mais uma vida. Quem vai ser a próxima vítima? O álcool matou meu tio na esquina do bar. O álcool destruiu mais uma família. Bebeu umas e outras e acabou discutindo. Bateu na cara do boy, ele acabou conferindo. 5 da manhã, acordei com a notícia. Seu tio tá morto, caído na esquina. Nem acreditei, pensei que era pesadelo. Só percebi quando vi o desespero. Minha mãe tava chorando, tentando me explicar. E eu caçando forças, querendo me vingar. É nessas horas que você percebe que não é ninguém. É nessas horas que você percebe que morre também. É triste, é complicado, é embaçado olhar para um caixão e ver um parente deitado e saber que dali ele não vai levantar. Tem uma cena que não consigo esquecer. Eu fecho os olhos e começo a ver seus filhos chorando em volta do caixão. A dor que bate forte e abala o coração. 8 de agosto era o seu aniversário. Foi comemorar e agora virou finado. Morreu bem no dia em que nasceu. A morte não escolhe classe nem cor. Quando ela chega, pronto, levou, não adianta esconder. Ela vai te achar, das cinzas você veio e as cinzas voltará. Quantas vezes eu pedi pra você aparecer, já fazia uma cara que eu não via você. A família só reúne quando a data é triste. Eu fico pensando por que isso acontece. Quando crianças todos juntos, cresceu, desaparece. Só espero que Deus te dê um bom lugar, que ilumine o seu caminho, aonde quer que esteja. Que daí de cima você olhe pros seus filhos, pra que todos eles tenham um bom caminho, mantendo distância do álcool maldito. O álcool tirou mais uma vida. Uma dose de pinga destrói muitas famílias. O álcool tirou mais uma vida. Quem vai ser a próxima vítima? O álcool tirou mais uma vida. Uma dose de pinga destrói muitas famílias. O álcool tirou mais uma vida. Quem vai ser a próxima vítima?